Fala, galera do site do esporte. Fala, galera do futebol extremo. Podcast 04 do site do esporte no ar e podcast 02 do futebol extremo no ar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, que foi o último jogo da rodada, da 18ª rodada do Brasileirão. Vamos comentar o jogo da seleção brasileira contra a Estônia e alguns jogos da 19ª rodada do Brasileirão 2009. Hoje a gente está com o Pedro novamente e diretamente de São Paulo, Anderson, torcedor do Corinthians. Fala aí, galera. E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, no horário que você estiver. Espero que goste mais uma edição do nosso podcast. Anderson, tá aí, Anderson? Apresenta aí pra galera. Bom dia pra todos aí. Meu nome é Anderson, do canal Wellington. Bom, você pode ver que o Anderson aí tá com uma dificuldade de chegar o sinal, o som da gente lá em São Paulo, mas a gente regulariza isso daí durante o podcast. Bom, vamos começar então falando aí sobre o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, que foi o último jogo da 18ª rodada do Brasileirão. O que você achou desse jogo, Pedro? Bom, o Marcos tomou um frango, né? Mas depois ele fez o que devia fazer. Foi um jogão. Claro que foi um jogão. Foi jogo de final isso aí. Foi um jogaço. Os dois times que vai disputar para ganhar o brasileiro, tenho certeza. E eu acho que dá Galo aí nisso tudo. O Galo, o Palmeiras jogou melhor, mas eu acho que o Galo ganhou o brasileiro. O Marcos engoliu o frango, né? Pegou o pênalti e garantiu o empate entre o Galo e o Verdão. Bom, falando um pouco do jogo aí, eu achei, sem dúvida, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até agora. E com dois times que vão disputar o título, né, que é Atlético e Palmeiras, juntamente com o Goiás, o São Paulo, alguns outros times que estão chegando aí. E foi um jogo típico, como o Pedro falou, foi um jogo típico de final. O Atlético Mineiro saiu na frente, né? Aos 5 minutos do primeiro tempo, se não me engano. E o Palmeiras empatou com o Ortigosa, que foi o substituto do Obina, né? Que se contundiu 30 minutos antes do jogo. Ô Anderson, você me disse que viu apenas o primeiro tempo desse jogo. O que você achou aí dos primeiros 45 minutos que você viu? O jogo foi bastante interessante, muito movimentado pelos dois lados. O frango do Marcos foi foda, né? Mas no final ele conseguiu se redimir pegando um pênalti. E no segundo só o Palmeiras jogou. O Marcos tomou um frango, né? Não vou falar que foi um frango no primeiro gol, mas ele falhou, né? No primeiro gol, que o Éder Luiz, atacante do Atlético Mineiro, chutou de fora da área. Tá certo que foi um chute forte, mas o Marcos tentou dar aquela famosa manchete na bola, né? Aí ele não alcançou a bola e ela passou e entrou, marcando o primeiro gol do Galo. E depois o Diego Souza fez uma grande jogada no ataque do time palmeirense, fez o cruzamento, né? E o Ortigosa escorou de cabeça para fazer o gol. E só destacando aí, Pedro, antes de você falar aí rapidinho, que o Atlético Mineiro estava estreando o goleiro Bruno das categorias de base do clube, e que fez uma grande partida, salvou o Atlético Mineiro por duas vezes. E foi um duelo até interessante, né? O Bruno, estreante, 21 anos, se não me engano, e o Marcos, né? Veterano, pentacampeão do mundo, com 35, 36 anos. Pode falar, Pedro, o que você ia falar. É destaque pro goleirão, né? Do Galo, que foi o Bruno. É, foi o destaque da partida. Agarrou uma bola do, se não me engano, Não, do do Cleiton Pierre. Xavier, foi do Do Cleiton Flamengo. Xavier. Catou aquela bola ali, né? Bola na fase de pegar. Eu acho que ele tomou o lugar do Aranha. E dando destaque também pra torcida, não teve briga. Foi tudo 100%, né? E foi um jogão, foi um jogaço. O Eder Luiz até falou na entrevista com a Rede Globo que a bola não foi frango do Marcos, a bola que foi difícil mesmo, porque dá pra ver no replay, você vê alguma TV aí, é que a bola foi dando umas curvas e o Marcos dificultou a defesa do Marcos e acabou tomando o gol. É. Agora, mais alguma colocação aí, Anderson, que você queira falar? É, só uma observação no, do goleiro do, do Atlético. Que o. Eu não lembro o nome do zagueiro, mas ele recuou a bola pro goleiro, o goleiro pegou com a mão. E se o juiz tivesse arrumado a barreira ali, o Palmeiras chegaria da partida. Bom, aí, mas quanto aquele recuo? Na minha opinião, lá não foi recuado. Não foi recuado, na minha opinião. Lá foi uma bola. Ele pegou. É, não foi com intenção de tocar pro goleiro. Ele foi com intenção de tirar a bola pra, não, pra fazer o ataque do Palmeiras. Agora, quanto a isso de arbitragem, eu não entendo. Igual eu particularmente, eu assisti o jogo na Globo Minas, na Globo daqui de Minas Gerais. Mas na Band, também passou o jogo, na Band da Parabólica. E pelo que eu vi, na Band. Né, pelos comentários do comentarista de arbitragem da Band, que é o Oscar Roberto Godoy, é, ele definiu aquilo como recuo, que foi, só pra lembrar aí o Anderson, foi recuo do volante Renan, que o, se não me engano, Diego Souza lançou o Ortigosa e o volante Renan interceptou esse lançamento. A bola pegou na sola da chuteira do Renan. O Bruno dominou ela com o pé, ainda deu uma olhadinha pro juiz, pegou a bola de mão e o juiz marcou o recuo do Renan. Eu particularmente eu também. Obrigação do juiz é avisar. Eu particularmente pode, né? Não achei um recuo mesmo, mas isso é questão de interpretação até, né? Mas eu não achei o recuo. Bom, e agora falando também, vamos passar para os jogos da seleção, né? O jogo da seleção, Brasil-Estônia, é, foi um jogo muito fraco, né? Também diante de um adversário que tem nem o que falar, né, sobre o adversário, que é a Estônia. Que se fosse uma Argentina, um Uruguai, um Paraguai, num jogo assim mais duro, tinha feito uns 3, 4 gols ali no Brasil, porque o Brasil tava jogando em ritmo de treino, né? Eu acho que o único ali que pode destacar que tava jogando de verdade era o Lúcio. É, depois entrou o Júlio Batista muito bem. O próprio Diego Tardelli, estreante aí na seleção, jogou muito bem, depois a gente vai falar disso. E tivemos aí o Cleberson, né, que fraturou o ombro, é, e vai, pelo que eu vi lá, vai ficar mais ou menos uns 4 meses parado, né, isso, Pedro? Isso, e também o Brasil tava no início de temporada, né, dele, isso é normal, isso é normal um porque time também o time tá começando agora, né, e pô, os jogadores, a maioria dos jogadores joga na Europa. E ainda não começou a temporada europeia, né? Então, mas tirando isso, né, que foi, o Brasil jogou, pra mim, em ritmo de treino e jogou mal, mas jogando show, né, dando show, é destacar a palhaçada que foi o jogo quanto às faltas. Ó, se fosse um juiz assim, rígido, um juiz bom, um juiz de verdade, no amistoso, Brasil e Estônia, o time pentacampeão do mundo e um time que nunca foi à Copa do Mundo, ia ter uns 4, 5 expulsos. Porque era cada entrada, o Kaká entrando muito forte, Felipe Melo rachando, quebrando, ia só na canela do cara. Então, eu acho que o jogo dali partiu para uma violência. O que vocês acharam aí? O goleiro também é caçador de confusão, né, David? Isso, ele caçou confusão lá com o Luizão, com o Luiz Fabiano, com o Robinho, com um monte de gente. O time do Silva, do Felipe Melo. Da Estônia, parece um time muito, assim, caçador de confusão. E alguns jogadores do Brasil entrou nessa onda aí, né? O que vocês acharam aí desse jogo? Bom, é, o que eu achei foi uma vergonha, né? Que isso não é exemplo pro país deles, que tem apenas 17 anos de futebol. tem 17 anos, é um time bom, tem condição de ir pra Copa do Mundo, na minha opinião. É melhor que a Arábia Saudita, pelo menos. A Arábia Saudita é quase toda a Copa do Mundo. Eu acho a seleção melhor, mas se melhorar assim, o desempenho, a vontade de jogar sem rachar, sem pisar na bola lá, do jeito que está vindo, eu acho que ficaria uma boa seleção e poderia até entrar na Copa do Mundo. Não, mas quanto a isso, você citou o exemplo da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é em um continente diferente. Então ele teria, a Arábia Saudita teria que disputar as eliminatórias asiáticas. E a Estônia é mais fácil, porque os sul-americanos ficam dois na Ásia. Que normalmente é Japão, aí o Japão sempre vai, né? Mas a segunda vaga fica com, ou fica disputando com três, ou Irã, Arábia Saudita e Coreia do Sul, né? E às vezes lá belisca Coreia do Norte, esses outros países pequenininhos. Só completando aí, falar que do goleiro, né, do time da Estônia, que caçou confusão, como disse o Pedro aí, com Felipe Melo, Luizão, Luiz Fabiano, Robinho. Então eu acho que isso, mesmo sendo amistoso, a confederação do país e a própria FIFA tinha que olhar isso, porque isso pode gerar uma confusão tremenda no amistoso. Então, né? Então, é só olhar isso daí. Anderson, você viu o jogo, Anderson? Eu não pude acompanhar o jogo, né? Porque eu tinha uns compromissos aí. Só vi só o gol, só. Ah, então você não tá por dentro muito do jogo assim, não, né? Jogo não, mas pelo que vocês falaram aí, né, até que valeu a pena não ter visto. Não, valeu mesmo, valeu muito a pena você não ter visto. Agora, falar aí dos dois estreantes, né, na seleção, que foi o Felipe, lateral esquerdo, e o Diego Tardelli. O Felipe não teve a felicidade de entrar, né? Não, acabou não entrando. Agora o Diego Tardelli entrou aos 12 minutos do segundo tempo. E olha, na minha concepção, foi um dos melhores em campo, viu? Ele entrou, ele já entrou com personalidade, já entrou chutando, dando chute no gol. Fez grandes jogadas. Fez. Só toque de primeira. Pro Júlio Batista lá, que perdeu vários gols na cara do gol. Ele entrou muito bem no jogo. E olha, vou até exagerar aqui, que o Robinho se cuide, viu? Que o Robinho se cuide, porque não, o Robinho não fez absolutamente nada. E o Tardelli entrou muito bem. E eu acho. Ultimamente não me joga nada. Né? Eu acho que isso tudo beneficia o Tardelli, né? Que é o mais beneficiado com isso. Que ele já tá cheio de propostas aqui. Mas prejudica muito o Atlético Mineiro, que jogou contra o Palmeiras desfalcado do Tardelli, de mais 6 jogadores, e deu no que deu, né? O time fez o gol, recuou e acabou tomando empate, né? Teve a chance com o pênalti ainda, que o Ronaldo Oliveira bateu, e o Marcos catou, né? Grande goleiro Marcos. Bom, mais alguma colocação de vocês dois aí quanto à seleção brasileira? Ou alguns jogadores? Você não, Pedro? Mais alguma colocação aí quanto a seleção brasileira ou quanto aos jogadores? Alguns jogadores lá? Olha, só dar uma opinião aqui, desde que pra mim o Neymar não serve pra ser substituto do Luiz Fabiano. Do atacante do Brasil lá, o Luiz Fabiano, porque ele não jogou muito bem, na minha opinião. Pra mim, devia chamar outro atacante. Não o Neymar. Não tá bem. Não, eu já acho que o Neymar até joga bem, mas eu acho que pra titular ele não seria o atacante ideal, não, sabe? Mas aqui, só te falar uma coisa, pra quem tá querendo, alguém tá achando que o Tardelli vai sair do Galo, o Calil postou no Twitter dele que Assim, direitinho. Ah, venderam o Tardelli pra Alemanha? Só esqueceram de avisar pra quem manda. Não vai vender, não. O Kalil afirmou, não vai vender o Tardelli, vai ficar até o fim do ano. Já fechou o contrato, né? Um ano, e vai ver se renova ainda. Mas não vai vender esse ano, na janela do transferência. É meio difícil, né? Porque ele é um craque, ele é craque de bola. Mas Kalil falou, né, presidente do Atlético Mineiro, tá falado. Bom, Anderson, alguma coisa aí pra falar? Sobre o jogo, não. Não, só isso mesmo, né? Então, vamos partir, então, pra 19ª rodada do Brasileirão. A 10ª rodada começa no sábado, dia 15/8, com 3 jogos, né? Todos às 18h30 da noite. Santo André versus Internacional, no Bruno José Daniel. Palmeiras e Botafogo, no Palestra Itália, que é um grande jogo. Aí, e Náutico na Ressacada. Esses jogos são aos sábados. O que, que vocês... Quais são as suas expectativas para esses jogos aí? Bom, Santo André e Internacional vai ser um jogo muito disputado. Dois times estão ótimos na tabela brasileirão, né? O Santo André, não muito. É 16º lugar, mas o Internacional vai brigar para passar o Goiás e o Galo. Se ganhar aí, pode ir a 33 e pode ficar na segunda colocação. Se cuida o Galo e o Goiás. Lembrando que o Galo tem um jogo a menos e o Internacional dois jogos a menos. O Internacional vem vindo lá, campanha muito boa no brasileiro. Eu acho que o Internacional leva essa lá no estádio do Santo André. E Palmeiras e Botafogo. Não, só voltando aqui. Anderson, o que você achou aí desse jogo? O que você acha sobre esse jogo Santo André e Internacional do Bruno José Daniel? Anderson. Bom, galera, Parece que ele saiu aqui. Parece que caiu aqui. A gente vai voltar aqui só com o Pedro. Voltar para Palmeiras e Botafogo. O que você acha, Pedro, desse jogo? Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras vem vindo muito cansado do jogo do Galo, né? Um jogo muito disputado, muito duro. Um jogo que foi um jogão, para falar a verdade, o melhor da rodada. E, na minha opinião, vai dar Palmeiras, com certeza, no Parque Antártico ainda, com a torcida com a Mancha Verde, né? Empurrando o time para liderar e vazar com 39, né? Se ganhar, vai 39 e vai ficar longe do segundo, terceiro e do quarto colocado, que é o Atlético Mineiro, segundo, Goiás, terceiro e o quarto, Internacional. Na minha opinião, vai dar Palmeiras, Botafogo sim, vai dar pressão. Botafogo é um time bom também, ainda mais estreando com o novo técnico. E na minha opinião, vai dar Palmeiras, com certeza. Esse jogo é um grande jogo, né? Parece Itália. E esse resultado se diz respeito principalmente ao Atlético Mineiro, ao Goiás e ao Inter, né? E também ao São Paulo, que brigam aí pelo título. Bom, Avaí e Náutico, Pedro, na Ressacada. Bom, o Avaí vem vindo de uma boa sequência de vitórias. O Náutico, que não vem bem no campeonato, mas para mim o Leão está melhorando de pouco em pouco. Mas não deixa de falar que vai cair esse ano, com certeza, o Sport Náutico. Na minha opinião, vai cair, sim. Desculpe os torcedores que estão nos ouvindo agora, mas a minha opinião é essa. O Avaí vai ganhar, na minha opinião, e o Náutico vai continuar caindo. Eu acho até que os dois times de Pernambuco são sérios candidatos ao rebaixamento, né? O Sport e o Náutico. No domingo, às 4 horas, começa a rodada do domingo, né? Com o Grêmio e Flamengo no Olímpico. O que você acha, Pedro? Olha, esse jogo aí vai ser jogão. O Grêmio vai pressionar. O Flamengo vem de sequência também de resultados bons. O Adriano deu entrevista hoje falando que vai tentar ir para a seleção. Ele quer ir. E, na minha opinião, vai dar empate nesse jogo aí. É um grande jogo, né? Grêmio e Flamengo. Não existe, não tem favorito nesse jogo. Anderson, e o que você acha aí? As suas expectativas para esse jogo, Grêmio e Flamengo? Só recapitulando aí, que o Anderson voltou aqui, galera. Eu acho que o Grêmio leva essa, hein? Pois o time do Flamengo, quando eu vi o jogo do Flamengo contra o Corinthians, a única pessoa que jogou ali foi o Adriano. Esse time parecia que estava morto ou alguma coisa parecida. Então acho que o Grêmio leva. É, eu vou concordar aí com a opinião do Anderson, já que o jogo é no Olímpico. Eu tava meio desligado aqui, mas agora tô vendo aqui, jogo no Olímpico. Eu acho que o Grêmio leva essa sim, porque o Grêmio juntamente com o Internacional são os dois melhores times dentro de casa, né? Então. E também às 16 horas, o Fluminense e Ascensão. Fora é horrível, né, David? É, fora é horrível. Agora, Fluminense às 16 horas em Ascensão pega o Curitiba no Maracanã. O que vocês acham aí? Bom, o Fluminense vem melhorando de pouco em pouco, né? É, depois que o Renato Gaúcho chegou, melhorou bastante. É, na minha opinião, o Curitiba tá ruim, não tá vindo de bons resultados. Ele está na 18ª posição no brasileiro, 16 pontos, na zona de rebaixamento. Na minha opinião, ele vai cair mais. E o Fluminense também está na zona de rebaixamento, tem como sair. Na minha opinião, o Fluminense vai sair da zona e vai ganhar do Coritiba. Não, mas você falou aí o... Pelo menos a... Não, pode, não, pode completar. Vai pelo menos subir para a 16ª posição e vai sair, vai ficar uma posição a mais que a zona do rebaixamento. Meu Deus. Bom, mas você falou aí que o Curitiba vai cair mais. Se o Curitiba cair mais, vai terminar na lanterna, né? Mas eu acho que o Curitiba não vai terminar na lanterna, não. Eu acho que essa lanterna do Campeonato Brasileiro já tem dono, viu? E é o Sport. Porque pelo futebol que tá apresentando, as contratações que tá fazendo, eu acho que sai daí não. Anderson, qual a sua opinião aí pra esse jogo? É, Fluminense e Curitiba no Maracanã. Eu creio que vai ser um jogo bem fraco, mas se arriscar assim em placar ou em alguma coisa assim, eu acho que vai dar empate, porque as duas equipes não estão bem no brasileiro. É, são duas equipes que estão ali na zona de abaixamento, é o duelo do famoso duelo dos desesperados, né? Agora, às 16 horas também, outro grande jogo, que é Corinthians e Atlético Mineiro no Pacaembu. Corinthians sem Ronaldo e com desmanche e em queda livre. E o Atlético Mineiro também há alguns jogos aí sem vencer. O que vocês acham aí desse jogo? Bom, o Anderson é corintiano, né, Anderson? Só vou avisar pro Anderson pra preparar a derrota, que o Galo vai ganhar. Com certeza, o Galo tá vindo com tudo, tá com 5 desfalques, tem razão, mas o time do Corinthians não tá muito bom. Na minha opinião, o Corinthians fez desmanche, como eu falei nas outras edições. O Corinthians não tá muito bom, tem que contratar novos jogadores. Se o Ricardo vir vai ser uma boa, mas eu acho que isso é só especulações. E o Corinthians, na minha opinião, vai dar 3-1, Galo. Ó, otimista, hein? Ô Anderson, você que mora em São Paulo e que é corintiano, você tem algumas informações sobre contratações no Corinthians? Tem, ouvi falar hoje de um argentino que é bem parecido com o Messi, no jeito de jogar, assim. Tá falando na Band, só que eu esqueci o nome dele. É, porque o Corinthians fez aí esse. Vendeu alguns jogadores, o Lulinha, o Douglas, o Christian, o André Santos. Agora vamos ver, né? Quem que vai trazer o Corinthians? Agora só destacando aí sobre esse jogo, também é um grande jogo. Corinthians e Atlético Mineiro ao lado de Grêmio e Flamengo, né? E é um grande jogo. É, abaixo aqui a gente tem Goiás e Vitória. O Serra Dourado também às 16 horas. O que vocês acham aí pode acontecer nesse jogo? Nossa, esse vai ser o Goiás é muito bom dentro de casa. Tá vindo uma sequência de vitórias muito boa também. Tem terceiro lugar com 32 pontos, igual o Atlético Mineiro. Olha o Goiás, vai levar essa com certeza. O Vitória não é muito bom fora de casa. Dentro de casa também não tá vindo de bons resultados. Atualmente está empatando muito. Na minha opinião, o Goiás leva essa com facilidade. Eu acho que dá 3-0 Goiás. O que, que você acha, Anderson, desse jogo? A raiva do atleticano, né? É. Anderson, qual a sua opinião sobre esse jogo? É, eu acho que o Goiás leva também, pois Vitória tá vindo aí de resultados ruins, tá perdendo posição a cada semana. Eu acho que dá uns 2-1 aí. É, eu aposto aí uns 2-0, até 2-1 pro Goiás, sim, também. Mas eu acho 2-0 pro Goiás. Agora, outro grande jogo aí, ó, na Ilha do Retiro, o Lanterna Sport, em crise, pega o São Paulo na Ilha do Retiro às 16 horas. Quais são suas expectativas aí para esse jogo? Quais são suas expectativas aí para esse jogo, Pedro? Estão me ouvindo aí, ó? Acho que a mecha do Pedro caiu. Eu acho que o jogo do São Paulo contra o Sport vai ser ruim pro Sport. O Sport vai receber mais uma derrota aí. Não vai conseguir sair da zona de rebaixamento tão cedo, principalmente do último lugar. É, porque só pedindo desculpa aí aos ouvintes aí do podcast do site do Sport. Voltei! Aí o Pedro voltou aí agora. É, porque a gente tá tendo alguns probleminhas aqui, porque com o sinal do Anderson e também com o sinal do Pedro, que a internet que às vezes tá caindo, a gente pede desculpa aí pra galera que tá ouvindo a gente. Mas a gente segue aí. Só recapitulando aí, Pedro, a gente tava falando de Sport e São Paulo, na Ilha do Retiro. Qual que é a sua opinião sobre esse jogo? Bom, o Sport e São Paulo. É, na minha opinião, o Sport já caiu pra Série B, não tem jeito mais. Mesmo contratando os melhores jogadores do mundo, o Sport tá horrível. Que isso? Não tem jeito. O São Paulo vai ganhar com certeza na Ilha do Retiro. O ano passado era difícil ganhar do Sport na Ilha do Retiro, né, gente? Era impossível. Era muito então, difícil. Mas agora tá fácil. Tá fácil. E eu tenho certeza que o São Paulo vai golear o Sport, como todas as outras vezes ele usa o Sport, né? Sempre o Sport foi goleado. Não importa se for na Ilha do Retiro ou em outro estádio. O Sport sempre foi goleado e sempre vai ser. Bom, e às 18h30 do dia de domingo, a gente tem Cruzeiro e Santos no Mineirão. Qual que é a expectativa de vocês aí pra esse jogo? Bom, Cruzeiro e Santos às 18h30, certo? É, Cruzeiro vai, tá mais ou menos, né? Não tá naquele espetáculo todo, veio de uma vitória contra o Coritiba, né? De 3-1, se não me engano. O Santos não está muito bem no brasileiro. Será? Agora o Emerson joga, né? Que foi pinta, né, Leite? Joga sim. Então, eu acho que com o Emerson, o resultado vai diminuir. Mas o Cruzeiro, na minha opinião, no Mineirão vai ganhar. Eu acho que vai dar uns 2-1. 1-1. Se empatar, o Cruzeiro ganha de um gol a mais no finalzinho. Eu acho, da minha opinião aqui, eu acho que dá um empate esse jogo. Porque o Cruzeiro vem o trauma da Libertadores. Mas o Santos também vem mal, né, no campeonato. Eu acredito aí no empate. Qual o resultado que você acha que dá, Pedro? Também acredito que vai dar empate esse jogo aí pelo que as duas equipes vêm fazendo nesse brasileiro. Mas além de tudo é um grande jogo, né? Voltando aqui às 18h30, o último jogo da rodada também. É Atlético Paranaense e Barueri na Arena da Baixada. Grande partida. E o que vocês acham aí desse jogo? Bom, o que eu acho é que o Atlético Paranaense tá ótimo. Depois que mudou de técnico, melhorou bastante. Vem de muitas vitórias, duas consecutivas. O Barueri também tá bem no campeonato pra caramba, mudou de técnico. Não sei como vai ficar agora, né? Porque eu não vi o Barueri jogando sem técnico, sem o outro técnico, não. Eu esqueci o nome, foi Botafogo. O Atlético Paranaense tá com um bom elenco, tem ali pra ganhar, pra pelo menos ficar entre os 10. Se eu garanto, o Atlético fica entre os 10. Vai sair da 13º, ele pode. Ele não pode passar o Santos, né? Porque ele pode empatar com o Santos e ficar no 12º lugar. Pra mim fica o Atlético Paranaense vai ganhar também na beirada, igual o Cruzeiro, como eu falei com o Santos. Na minha opinião, vai dar 2x1. 3x2, 2x1, um jogo muito disputado, na minha opinião. Bom, galera. Só as considerações finais desse podcast 04 do site do esporte e o 02 do futebol extremo. Abri espaço aí pra galera falar dos blogs e depois a gente despede. Fala aí, galera. Bom, eu vou avisando já desde sempre, como você falei. Espero que comentem as postagens. As postagens que a gente está precisando para conhecer nossas postagens. E espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, que teve um pouco de falha. Espero que tenha paciência, né, David? Galera que está nos ouvindo. E até a próxima, se Deus quiser, fazer uma nova edição aí. Vamos tentar fazer bem melhor, sempre tentando melhorar para eles. E muito boa noite, boa tarde e bom dia. No horário que você estiver. Só interferindo aí antes do Anderson falar sobre o blog dele, falar sobre as falhas que a gente teve aqui hoje, é porque hoje é o nosso quarto podcast do site do esporte e o segundo do futebol extremo. Mas é o primeiro podcast que a gente tem participantes de fora. Então teve um acarretamento aqui, um peso no Skype e tal. Mas a gente vai corrigir isso daqui. E na próxima a gente promete um podcast melhor ainda pra vocês. Pode falar, Anderson, do seu blog aí. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E pra quem quiser saber mais sobre a VTNA, acesse o canal www.canalwellington.blogspot.com. E Corinthians, rumo a Tóquio, hein? Anotem aí. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui nesse podcast do site do esporte e do futebol extremo. Falou, galera do site do esporte, falou, galera do futebol extremo. A gente vai se despedir aqui. Até a próxima. E não esqueçam de acessar www.futebolextremo.rg3.net e www.sitedesporte.rg3.net. A gente vai ficando por aqui nesse podcast com muitos erros, né? Mas até a próxima, galera. Valeu! Não esqueçam de seguir o site do esporte no Twitter, www.twitter.com/site do esporte. Valeu, galera!